falar. Quando você vai falar com a mina, ó, agora eu vou dar uma aula grasa lá. Quando você avista a gata, tu tem que ter noção do negócio. Tu avista a gata, tu dá uma olhada no grão do olho dela, pra ela entender que ela foi capturada, entendeu? Tu tem que olhar no grão do olho dela. Ó, isso aqui é treinamento gratuito. Aí é o seguinte, se a mina olhar no grão do teu olho e ela dá uma coisa assim, olhar de novo, meu, ganhou a gata. Ganhou a gata. Aí já tu tem que ir pro passo 2, tu tem que chegar. Mas o passo 2 é muito importante, porque tu não pode chegar pra guria. Oi, qual teu nome?